Mustang Zulu, prosiga. Vindo destino. Itapetinga, uma centena, decola da pista 17, curva à direita, subida Coral, e após 40 milhas de Salvador, cancelará o plano e prosseguirá visual no nível 105, conforme o plano. O controle 19.35, acione 5415, o Juliette Tango Zulu. Alfa Juliet, o desacionamento chama para táxi. Alfa Vitor Juliet. Ok, o Juliet Tango Zulu, POB 02. Juliette Tango Zulu, chame a torre 18.6 para acionar. É uma boa viagem. Autorizado pouso, vento de 120 graus com 1 um nós, ajuste no 06, poste no solo controlado. Erro. 08. 08, 260. 0014. Ou no 096. Outras detalhes, confirme e transponde. Uma de transponde ou outras lutadas? Até o detalhe aí, matei pista no 7. Outras lutadas, confirme e transponde. Desalho decolada, pista no 0, vento 120 graus com 10 nós. Coluna 397, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. Comida, operadora, azul 4235. Azul 4235, desça para 2000 pés, o ajuste 10, nomeia, autorizado, LS, reporte estabilizado. 2000 pés, 2016, autorizado, LS, reporte estabilizado, 4235. Roger, Ocean S6140, clear taxi via India, on roading point, call tower on 118.6, adjust altimeter 1016, have a nice flight, sir. 1600 altimeter, taxi to runway 10 via India, and on the hold short point, 118.6 over the tower, Ocean S6140. Controle, Salvador, Serra Eco Delta, 1 minuto para a rotatória, já visual com o campo. Serra Eco Delta, semi torre, 1-8, decimal meia. Torre, semi torre. Delta Lutari, confirme posição. É o Papa Uniforme, Serra Eco Delta. Seja Papa Uniforme, Serra Eco Delta, continue a aproximação, reporte para ingresso no final da 1-7. Reportará no final da 1-7, o Eco Delta. 3733, decolar 242, chame o controle 119.35. Tá bom, bom dia. Bom dia, tá 3733, passa 1.77. Gente, até o outro. Estamos outro, exatamente, Boca, azul 4235. Azul 4235, corte aproximação, torre 18, decimal meia. Torre 26, 4235, bom dia. Seu Zulu Charles está passando o farol da barra agora, confia. O gol no 0 no 4, autorizado. Juliette, o gate é o 4. Entende, via Juliette para o 04, bola 04. Espera no setor sul, aguardando para o cruzamento do eixo da 1028. Tran 3733, protótipo radar, Subjo 360, sai da Olinda Bridge. Da Olinda Bridge, 360, quando o Tran 3733, mantenha a perfeita saída. Manterá. Torre Salvador, bom dia, Azul 4235, final 10, passando o zero. Azul 4235, última aproximação, guardando a pista livre, ajuste no zero no meio. Agora, Azul 4235. O Golden 397, pesado, decolado, 1 a 0, vento 130 graus, com 1 a 0 nós. Ele decolado, 1 a 0, 1 a 0. Tamari, desça para o Nijô 050. Os leste estão em Zulu, guarde para o táxi. 738 autorizado, ITAP. Tirei a Ecotel na escuta da torre? Afirmativo e visual com o tráfego na final. Está 4 milhas da final da 17. Sim, Tirei a Ecotel para evitar o pulso simultâneo, faz 360 pela esquerda e pode ingressar na final da 17. Ciente, 360 pela esquerda. Passando o hotel, Zulu Charlie, controle Salvador. Preciso que o senhor confirme procedência e destino, comandante. Companheiro, pode se ver na sua eu não estou conseguindo copiar a mensagem do Zulu Charlie, está na presença aqui na posição amarela. Eu estou com o Eduardo Chen, está mantendo na presença do 76, apesar de comunicar e está difícil de comunicação. Confere com a informação radar, eu só preciso saber a sua procedência e seu destino, da Papua e Salvador. Afirmativo, senhor, andar da barra, minha procedência é Grupo de Zulu, Itacaré, o Hotel Zulu Charlie. Copiado, Itacaré para Salvador, 500 pés, na linha do litoral. Reporte outra vez do Parque Pituaçu, Hotel Zulu Charlie. Contará, senhor, e se autorizado, também pode seguir seu constante e direto para a barra. Temos tráfegos evoluindo para a torre, mantendo o litoral, o hotel do Luchá. Vai manter o setor aguardando para o cruzamento do eixo da 1 a 0, Romeu está passando. Bom dia, Golan 397. Bono 397, contato radar, sujou 360, saída da Euleda Bridge. 360 da Euleda Bridge, Bono 397. 7U, Serra Ecotel. Ecotel, autorizado pouso, pista 17, vento de 110 graus, com 10 nós. Gente, livre pouso para o Ecotel. Pagou, que prossiga. Azul 4235, no solo 47, livre direita, estimou solo 1219. 1219, 1235. Via Pesulu 21, até a posição Depote. E após esta posição, DCT-BH. Decola da 17, curva à direita. A subida é Arbor, com transição Elefa. O controle 119.35, a torre 118.6. O transponder é o 5532. E aguarde o cotejamento. Net 6-1, fazer o clear to line up and maintain runway 10. Bom dia, Azul 4235, levando a posição. Gente, o Azul 4235, táxi pela Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, chamamento da Juliette, obrigado. Serra Ecotel, o Solos 4-9. Bravo Vitor Juliette, está autorizado ali a manter a pista no céu. Passando o hotel Zulu Charlie, prossiga. Parou de Itapuã, está autorizado, se eu for em frente, aproximar uma cabeceira 35 e até igual mais baixo, até uma planta máxima. Cliente, hotel Zulu Charlie, está na torre, na frequência 18.6. 18.6, o hotel Zulu Charlie. Plan 3198, a sua identificação, chegada a Mari, desça para o nível de voo 060. Gol no 738, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado LS, após estabilizado. Obrigado, meu bem, Flamengo chamará o controle 119.35, obrigado. Salvador, muito bom dia, Papatango, hotel Zulu Charlie. Aqui é o Papatango, Romeu Papatango, decolou da 197 na sua escuta. Papatango, Romeu Papatango, mantém curtos visuais no corredor forte, reporte 20 milhas fora de Salvador. Manterá 1.000 pés, reportará 20 milhas, Salvador. A 5 decimal 1 na alterna, 1.33.25. 2.5.1.1.33.5. 1.33.25. Dan 3.7.36. 2.5.1.1.33.25. Guardião 02, prossiga. Charlie, após o pouso, vai prosseguir qual pátio? Pátio da Bata, senhor. Na cota final 35. Condições de aproximar direto para a Bata? Afirmativo, senhor. Interferir com o colega na 17 para decolagem. Afirmativo, dá presente então, prossiga direto para a Bata. Evite sobrevoo de aeronaves. Chame no solo controlado, o vento 1.10 graus, 1.0 mais. Paciente, o hotel Zulu Charlie, muito grato. Vai evitar o sobrevoo de aeronaves. Alfa Victor Juliette, visual com helicóptero aproximando à sua direita. Ok, livre decolada 17, o vento 1.10 graus, 1.0 nós. Tango Zulu, após a passagem do 150 que decola, autorizado ingresso, chame alinhado e pronto. Confirme apenas o POB? Ok, chame na Tatá para ingresso, Fox Papagoso. Gol 1738, tem um helicóptero mantendo crianças pernas em proximidade de dunas, não interferirá na aproximação. Obrigado. Show Control 119, watch your 5. 1935, Ocean Air 6140, thank you. Change. And Salvador departure, good morning, Ocean Air 6140, it's climbing through 1800 for flight level 350, Fuka departure. Ocean Air 6140, with the contact, climb to 350, Fuka departure. Alfa Victor Juliette, decolado 853, já pode para o cruzamento das 28. Reporte para cruzamento da 1028, Alfa Victor Juliette. Hotel Zulu Charlie no solo 5-4, livre frequência, mulher. 1397, temos Recife na frequência 125 decimal 1, na alterna 136 decimal 25. 251, 36, 25, 135, bola 397. 1270, contatar a chegada Ponf, desça para o Nijô 060. Salvador, Alfa Vitor Juliette, fitando o cruzamento 1018. Gente, Alfa Vitor Juliette, vou na proa do corredor forte, mantendo a escuta. Nós vamos na proa do corredor forte, mantendo sua escuta, Alfa Vitor Juliette. Aguarde o Juliette Tango. Gol 9738, com a partir de aproximação, chame torre na frequência 18 decimal 6. Obrigado, até já já. 110 graus, quando 0 nós. Terminado a 60 milhas, sudoeste de Salvador, chame Ilhéus na frequência 120 decimal 1. Bom dia, Gomes 768, continua a aproximação, é poste marcador externo, baixado travado, ajustando 0 no 5. 7, porta 25, entra. 3198, desça para 2000 pés, ajustando 0 no 5, autorizado LS, é poste estabilizado. Já estamos no Zulu, decolado 5-6, chama o contor em 119, decimal 35. Obrigado, bom dia. Controle de Salvador, muito bom dia. Vou passar muito bem, segundo Zulu, na Coral. Bom, 732, utilizado de pouso na pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Juliette Tango Zulu. Seria pro ar direto, Coral. Bom dia, posição 04, informação Quebec, autorização São Paulo. Direto, Coral. 4-2-0-5. Autorizado. São Paulo, Congonhas, 360 é o nível, decola da 1-0, curva à direita, no perfil da subida da El. Após da El Leda, após Leda DCT Bridge, para interceptar já a Zulu no meia até Belo Horizonte e prosseguir de acordo com o plano. O controle 119 decimal 35, acione 5530. Gente, autorizado São Paulo, nível 360, decolo da 10, curva direita, a saída Leda, confirma a saída da El, após Leda. Venda DCT Bridge, apresumou na meia, Belo Horizonte, prosseguindo de acordo com o plano. Centralado, decimal 35, controle, transponder 5530, mano 0. Proteja o transponder. 5530. Correto, e chame pronto para o pushback e acionamento, gol no 015. E chamará, obrigado. Guarde, Fox, apagou. Fox apagou, foi utilizado decolado da 1-7, atento à estreia turbulenta do Boeing, acabou de pousar na 1-0 Boeing da Gol. O vento é 130 graus com 8 nós, ajuste no 0 no 5. 2-8. Alfa Tijuliette, tráfego do Papa Luiz 8-Alfa, Alfa Tijuliette. Papatango, Romeu, Papatango, o tráfego 9 horas, meia dúzia de milhas, mantendo o meu pé, é o Charlie 1950. Ciente do tráfego, Romeu Papatango. Oceanet, 6-12-0, contact Recife, frequency 125.45 or 126.85. Oceanet, 6-12-0, contact Recife, frequency 125.45 or 126.85. Fox apagou, foi decolado aos 1400, tinha um controle em 1935. É, 1935, bom dia. Passando que virá para 1510, ajuste 1095. 1270, desça para 4000 pés, o ajuste 1095. 4000 pés, 1095. Salvador, Papatango, Fox, Papagolf. Papatango, Fox, Papagolf, contato radar, sobrevoo 380, saída Arbo Elefa. Arbo Elefa, 380. Van 3198, seguindo o tráfego 510, não interferirá a aproximação. Van 3198, chame torre na frequência 198.6. Tá 3198, usado pouso, pista 10, vento 120 graus com 9 nós. Está autorizado, Salvador, Salvador, mil pés, corredor forte, decolagem da 17, curva à esquerda. 1935, o controle, 186, a torre. E o transponder é o padrão 0171. E coteje novamente, além de você entrecortado, a transição está muito baixa, hein? Correto, Índia November Alpha, e chame a torre para acionar o ajuste no 0 no 5. No 260 para cópia. Autorizado Recife, nível 390, via Peruísque 58. Decolagem da 1 no 0, curva à esquerda, subida é pouca, com transição Caju, o controle 19 decimal 35, acione 5544. Correto, vou no 260, chame pronto para o pushback e acionamento. Tomara que tenha acionamento, vou no 260. Romeu, Romeu, Oscar Bravo, bom dia, prossiga. Gente, o Romeu, Oscar Bravo, está autorizado o Salvador para o Costa Azul. Saia 500 pés na linha do litoral sul. O controle 1935, a torre 186 e o transponder é o 0165 e confirmando a decolagem da 17. Patango, Fox apagou, que chama Recife na frequência 126 decimal 0. Quilo Quebec Serra, prossiga. Sete curva à direita, restrito a mil pés no corredor Axé e após caixa prego. O controle 119 decimal 35, a torre 118 decimal 6 e o transponder é o 0123. Aquilo Quebec Serra, correto cotejamento e aguarde transferência de comunicações. Tá 3198 na sua escuta. Teste tá 3198, tá autorizado para o Gate 2 via Alfa e Juliette. Alfa e Juliette para o Gate 2, 3194, tá. Ok, o Kilo Quebec Serra, modifique o seu transponder para o 0121 e chame a torre para o acionamento. Prossiga, Kilo Quebec Serra. Autorizado, chame para ataque, Kilo Quebec Serra. Chame a torre na frequência 118 decimal 6. 286 na 250, Salvador, bom dia, gol 270, 2 milhas e meia para seguir para o pessoal. Gol 270, continua a aproximação, é forte, marcado externo, baixado e travado. O vento é de 1-0 graus com 0 nós, ajuste no 0-5. 15, passará para o gol. Quebec Serra, dois ataques até o ponto de espera da papai, aposta no ingresso. Prossiga, meu, acho que é bravo.